Próxima estação. Next station. Estação Brasil. Olá, ouvintes! Vocês desembarcaram na Estação Brasil, o podcast de história do Brasil do Leitura Obriga História. É com imenso prazer que anunciamos esse, que é o nosso primeiro episódio. Meu nome é Ricardo Duve e eu serei o apresentador deste podcast. Como vão vocês? Espero que muito bem. Então, buscando realizar assim, um mínimo de protocolo cerimonial, já que esse é o nosso primeiro episódio, gostaria de agradecer ao Iclis pelo convite, pela confiança para fazer parte desse projeto, e que é algo totalmente novo para mim, apesar de eu já ter participado do episódio do História FM sobre revisionismos da ditadura militar. Aos interessados, deem uma pesquisadinha, procurem lá, que foi um episódio muito legal de ser gravado, e muita coisa, inclusive, que vamos falar nesse episódio já foi mencionado lá, então vou fazer referência a ele até em alguns momentos. Mas, continuando, eu gostaria de colocar aqui que a ideia de apresentar e coordenar um podcast sobre história do Brasil é um desafio, e tanto para mim, pois eu realmente nunca me enveredei assim por essas áreas, então é algo novo, desafiador, mas ao mesmo tempo muito empolgante. Eu estou realmente muito empolgado com a ideia, eu venho conversando bastante com o Iclis a respeito do projeto, de temas para futuros episódios, e eu espero poder contar muito com a colaboração de vocês, ouvintes, com feedback, sugestões, críticas e tudo mais que vocês acharem pertinente caminhar para a gente, com o objetivo de melhorar a qualidade dos nossos programas. Hoje em dia está se discutindo muito no Brasil se os legados da nossa transição democrática, da nossa redemocratização estão em risco hoje em dia. Para a gente não ficar só, digamos, no que eu considero ser meio que a superfície do debate, que são esses temas mais atuais a respeito do governo, conflitos com Congresso, com o STF, por aí vai, que certamente são muito, muito, muito relevantes, temos que ficar atentos a tudo isso. Eu proponho a gente dar uma contextualizada mais profunda e entender como nós construímos, né, a democracia que nós temos hoje em dia. Certos temas eu vou aprofundar mais, certos temas eu vou fazer referências a textos e outros episódios do História FM, principalmente sobre ditadura militar, mas eu acho que a gente vai conseguir cobrir boa parte de toda a trajetória da nossa redemocratização. Então fiquem conosco, espero que gostem desse primeiro episódio do Estação Brasil. Bem, o primeiro conceito que eu acho importante a gente trabalhar é a própria ideia de redemocratização, o próprio conceito de redemocratização, pois ele não é um consenso universal entre todos os pesquisadores sobre o tema. Usualmente, a forma mais tradicional e até a que eu concordo, por isso eu vou utilizar o conceito de redemocratização, se entende que na saída, na transição, né, da ditadura militar para a nossa atual democracia, nós tivemos uma redemocratização. Pois a primeira democratização que tivemos no Brasil foi a transição do Estado Novo para a democracia, e esse é o debate, de 46 a 64. Por que eu digo que esse é o debate? Pois há um grupo de autores e autoras que consideram que de 46 a 64 não vivemos uma democracia plena no Brasil nesse período, pois determinados grupos políticos tinham os seus direitos cassados, o PCB estava na ilegalidade, a Guerra Fria, né, nesse período gerava assim, algumas características da política brasileira, algumas características muito restritivas, muito repressivas ainda, embora, né, sobre os moldes de uma democracia liberal. Eu, e acho que, e como eu digo, a grande maioria dos autores acaba considerando que sim, né, nós tínhamos condições mínimas para considerar que de 46 a 64 no Brasil vivemos uma democracia. Eleições livres, pluralismo político, liberdades civis, mesmo que não para todos, né, para a grande maioria da população. Então, acho que é razoável considerar que vivemos uma democracia de 46 a 64 no Brasil, mesmo que de forma limitada. Então, por isso, nós consideramos que esse processo da transição da ditadura militar para a democracia atual no Brasil é um processo de redemocratização, é um retorno a uma democracia que antes já existia no país. E o segundo aspecto, antes da gente abordar de fato o nosso processo de redemocratização brasileira, eu acho importante a gente contextualizar ele dentro de um contexto global, onde os regimes autoritários estavam caindo, aqueles que ainda permaneciam na década de 70 e 80, seja na Europa, seja na América Latina, muitos deles estavam caindo, pois as condições já não eram suficientes, né, para que eles perdurassem. A gente pode abordar isso mais até num outro episódio, assim, sobre esse contexto internacional. Mas o fato é que, com a crise principalmente do petróleo de 1973, que é uma crise que afeta grande parte da economia mundial, os regimes autoritários que ainda existiam, seja no, na Europa, seja no Cone Sul, eles acabam tendo problemas. Isso gera um grande ambiente internacional, ainda mais que nós estávamos numa fase da Guerra Fria que era muito mais de distensão, né? A Guerra Fria já não estava naquele, com conflitos tão quentes. Aqui, na verdade, eu estou me restringindo a falar da Europa Ocidental e da relação Estados Unidos e União Soviética, pois na América Latina a gente ainda vai ter grandes tensões relativas à Guerra Fria nesse período. Mas então existia um contexto universal que favorecia, digamos assim, essas transições democráticas. Isso pode ser visto no caso português, espanhol, grego, chileno, né, daí como vamos ter no Cone Sul, argentino e uruguaio. Então, só para brevemente citar, eu não vou assim me aprofundar nelas, porque realmente, como é um podcast de história do Brasil, eu só acho interessante a gente perceber que o Brasil estava inserido num grande contexto global, mas eu não vou ter tempo assim realmente de abordar as características dessas transições. Mas só para brevemente citar, o caso português, Portugal com a Revolução, Portugal em 1974, vive o episódio da Revolução dos Cravos, que militares descontentes, principalmente com o governo, junto com setores de oposição, dão um golpe no regime de António Salazar, que era o ditador português, desde 1933. Então, Portugal viveu um período de autoritarismo que foi de 1926 a 1933. Portugal viveu uma ditadura militar. A partir de 28, o ministro das Finanças dessa ditadura militar era o Antônio Salazar. Ele ganha muito poder dentro do Estado. Em 1933, ele promove uma nova Constituição e acaba tomando poder. E ele se mantém no poder durante muitos anos. E o salazarismo mesmo só vai chegar ao final em 1974. Então, de 26 a 33 em Portugal, a ditadura militar. De 33 a 74, a ditadura salazarista. Então, durante longos, longos anos, mais de 40 anos, quase 50, Portugal viveu um período de autoritarismo que só é quebrado finalmente com a Revolução dos Cravos em 74. Na Espanha também se vivia a ditadura franquista. Desde 1936, com o desfecho da Guerra Civil Espanhola, o general Franco chega ao poder e ele falece somente em 1975. Durante esse período, ele manteve uma ditadura na Espanha, uma ditadura muito ferrenha, com um contorno de um catolicismo muito forte, repressão a grupos de esquerda. E somente em 1975, né, quando ele morre, começa um processo de transição e retorno à democracia na Espanha, quando Juan Carlos I, né, o rei Juan Carlos I, que sucede o Franco depois da morte, ele acena para uma transição democrática. A transição espanhola, inclusive, é considerada um grande exemplo, principalmente para a tradição liberal, assim, de um grande exemplo de uma transição que conseguiu fazer um grande acordo entre vários grupos, seja da oposição, seja grupos, por exemplo, comunistas, grupos socialistas de oposição, ex-franquistas até fizeram parte desse grande acordo, até mesmo, enfim, grupos liberais também. Então, a Espanha tem esse modelo de transição que é considerado muito um grande modelo de acordo, mas também, por outro lado, os críticos consideram que a transição espanhola também é o maior exemplo de um acordo entre as elites políticas com pouca participação popular. É um debate a ser feito, assim, mas como eu falei, aqui eu só estou citando algumas das transições que ocorreram. Na Grécia também tivemos a ditadura dos coronéis, como é chamada, de 67 a 74. A Grécia vive esse período também de autoritarismo. Em 74, né, como vocês podem ver, Portugal termina em 74, Espanha em 75, a Grécia em 74. Então, na Europa, esses regimes começaram a cair justamente com a crise do petróleo que ocorre em 73, que é uma crise econômica que eleva os preços do petróleo a um nível absurdo e acaba quebrando várias economias. E no caso dessas economias que a gente está falando aqui, elas dependiam muito do preço do petróleo mais estável. No Cone Sul, nós vamos ter, junto com a transição brasileira, nós vamos ter a transição chilena, argentina e uruguaia. Novamente, aqui só citando, o Chile viveu uma ditadura militar de 1973 a 1990. A Argentina viveu uma ditadura militar de 1976 a 1983. E a ditadura militar uruguaia perdurou de 1973 a 1985. Ela acaba no mesmo período que o Brasil. Então, algumas coisas que eu só gostaria de pontuar. Muito importante a gente entender que as forças de oposição no Brasil, elas estavam de olho no que estava acontecendo, né, com os outros países. Por exemplo, o caso português é muito emblemático, a relação dele com o Brasil, pois com o fim da ditadura salazarista, temos também os processos de independência das províncias coloniais que Portugal ainda tinha, como Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. E o Brasil, mesmo que durante a ditadura militar, foi o primeiro país a reconhecer a legitimidade do novo governo angolano e do novo governo de Moçambique. E ambos eram governos socialistas, o que se demonstrou muito curioso na época, né? O governo Geisel dando essa cartada na política externa. Ele tinha, né, algumas razões muito particulares, que também a gente não cabe abordar aqui para não estender tanto o programa, mas justamente dando uma alfinetada nos Estados Unidos no período. O governo Geisel, que estava com tensões com o governo Carter na época, ele dá essa cartada de reconhecer a legitimidade desses dois governos socialistas. O caso espanhol, como eu falei, é um grande acordo de elites. Então, a oposição mais moderada ao regime militar brasileiro, de contornos mais, se uma posição mais liberal à ditadura militar brasileira, achava muito emblemático e buscava se inspirar no Pacto de Moncloa, que ocorre em 1977, que é quando diversos grupos mesmo, quase todo o parlamento espanhol, entra num acordo para um pacto, né, que sela soluções políticas para baixar o nível de violência política que ocorria na Espanha e retomar diversos direitos, como liberdade de imprensa, civil, sindicais e por aí vai, e um pacto econômico também para tentar reestruturar a economia espanhola, que estava enfrentando diversos problemas devido à alta inflação. Então, o Pacto de Moncloa inspira muito, por exemplo, lideranças moderadas do MDB, aqui no caso brasileiro. E como, né, a gente pode perceber, o caso chileno e o caso argentino, né, ocorreram de forma concomitante aqui com a realidade brasileira, por ser nossos irmãos, né, nossos vizinhos aqui tão próximos, influenciou muito o Brasil. O caso chileno influencia muito aqui no Brasil, principalmente no campo econômico, porque criava-se um debate como se o modelo econômico adotado no Chile poderia servir para a nova democracia brasileira. Só que daí é interessante, o modelo econômico que eu estou querendo dizer é o modelo que o neoliberal, né, costuma se dizer, implementado pelo governo Pinochet. E muitos líderes da oposição achavam interessante algumas desses métodos e recursos, né, dessa ideologia liberal para a nova democracia que estava queria ser colocada em vigor aqui no Brasil. Então, diversos líderes da oposição, por mais que fossem contra a ditadura no campo político, às vezes se inspiravam no modelo econômico, né, chileno, e restritamente o econômico, para algumas soluções da economia brasileira. Então, isso é muito interessante, né, essa transição do Chile, tá, o que acontecia no Chile também influenciava aqui no Brasil. E no caso argentino, como no caso espanhol, algo que deixou a oposição brasileira muito perplexa, na Argentina, quando ocorre a transição, também ocorre uma tentativa de contragolpe. O Raul Alfonsín é eleito em 1983, mas como ele tenta julgar os militares que perpetraram crimes durante a ditadura militar, muitos militares se voltam contra ele já no período democrático e tentam dar um golpe e retomar o autoritarismo na Argentina. Isso ocorre na Argentina e isso ocorre na Espanha também. Então, isso influencia muito o que estava sendo debatido aqui na redemocratização brasileira, pois se criou um medo, né, uma espécie de medo assim, compartilhado, de que, olha, temos que tomar cuidado com o que vamos fazer aqui na transição política brasileira, porque pode correr o risco da gente sofrer uma tentativa de golpe novamente, né? Então, isso é muito importante da gente entender como as coisas aconteciam no calor do momento. Hoje, quando a gente, né, quando eu estou falando aqui sobre a redemocratização, eu sei o desfecho da história, eu sei que não ocorreram tentativas assim realmente significativas de golpe no Brasil desde que a ditadura militar terminou. Mas esse era um grande medo das pessoas na época, quando estavam elaborando a Constituinte, nos primeiros anos pós-ditadura, durante o governo Sarney. Então é interessante a gente ver como o que ocorreu em outros países também influenciou aqui a realidade brasileira. Bem, finalmente chegando na redemocratização brasileira. A redemocratização brasileira, por via de regra, a gente considera que ela começa em 1973, quando se decide, dentro da cúpula militar, que o sucessor do presidente Médici vai ser o presidente Geisel e que, por via de regra, também vai indicar como seu ministro da Casa Civil Golbery Couto e Silva, também um outro general da ditadura. E essa dupla Geisel-Golbery, eles vão criar o que ficou conhecido como projeto de distensão. E o projeto de distensão de Golbery e Geisel busca, né, dar alguns indícios, embora assim esse projeto nunca tenha sido colocado no papel, né? Era um projeto que se falava muito na cúpula militar, se reverberava na imprensa, mas não é um projeto que está detalhado com diretrizes e por aí vai para um retorno à democracia. Mas dava-se a entender que era uma das vontades do governo Geisel a reestruturação de uma democracia futura no Brasil. Mas essa distensão deveria ocorrer, e esse é o grande mote, né, que a gente sempre trabalha em sala de aula e sempre discute nas pesquisas. Essa transição democrática para o Brasil, a partir do projeto de extensão do governo, deveria ser lento, gradual e seguro. Né? O Geisel utilizava esses três termos. E numa entrevista futura que ele deu, ele faz a seguinte citação, né, a respeito do porquê essa transição deveria ser lenta, gradual e segura. Geisel citado entre aspas. Essas três condições acho que se justificam por si mesmas. Por que ela tem que ser lenta? Porque não pode ser uma abertura abrupta, porque cria um problema maior com a área que é favorável à revolução, sobretudo a área que havia nas Forças Armadas, que era a tal chamada linha dura. Ela tinha de ser gradual, progressiva. E tinha que ser segura, porque nós não podíamos admitir uma abertura que depois não funcionasse e voltasse o regime de exceção. Era preciso que ela fosse montada e organizada de maneira que representasse uma solução definitiva. Então a gente pode ver nessa frase do Geisel que ela não diz totalmente a verdade, assim, mas o que os militares buscavam, né, tentando resumir isso que o Geisel fala, assim, tentando mostrar para vocês o que está sendo dito nas entrelinhas, os militares queriam uma saída segura do autoritarismo para a democracia. E o que é uma saída segura? Que eles não fossem incriminados, né, que eles não fossem julgados, pelos que ocorreu durante a ditadura militar, e que eles tivessem um lugar seguro dentro da democracia. Então, que eles tivessem o seu espaço nessa futura democracia. Então, a partir do momento que se seleciona o Geisel para ser presidente, é com o objetivo e a crença dentro da alta cúpula militar que ele conseguiria fazer essa transição lenta, porque eles acreditavam, como o próprio Geisel falava, que se fosse muito rápida, muitas das violações dos direitos humanos que ocorrem ainda durante o governo Geisel, e várias outras questões de repressivas, né, que a ditadura promovia, essas coisas poderiam voltar contra eles. Então, ou seja, não poderia ser algo rápido, pois isso iria favorecer a oposição. Tinha que ser algo gradual, feito, né, de forma justamente conta-gotas, digamos assim. Não é à toa que várias reformas estruturais são realizadas já no governo Geisel aos pouquinhos, digamos assim, embora de forma muito autoritária às vezes, como a gente vai ver, e segura justamente porque tinha que ter um lugar seguro para os militares. Mas como estava o país ali em 1973, né? O Geisel só chegou ao poder em 74, mas em 1973 que ele é escolhido já, né, como sucessor do Médici. Como estava o país nesse período? A crise do petróleo, que eu citei antes ali, ela também afetou o Brasil, e principalmente porque o Brasil vivia o período do milagre econômico. um milagre econômico, foi um período assim de um crescimento muito acelerado e grande do Brasil, né, do PIB brasileiro, perdurou de 68 até 1973, 74. Então, nesses anos, o Brasil cresceu acima de 10%. 68 o PIB cresceu 10%, 69 10%, 70 10%, em 71 11, 72 12%, 73 chegou ao máximo de 14% ao ano, e em 74 chegaria a 8%, aí num nível bem alto, mas depois iria decaindo um pouquinho justamente por causa da crise do petróleo, né? O Brasil ainda era muito dependente dessa economia do petróleo, não tinha, a Petrobras não tinha o tamanho que tem hoje em dia, né? Que acabou tendo, né, com o decorrer dos anos. Então o Brasil ainda era muito dependente e enfrentava uma realidade difícil com essa crise do petróleo. Só que, ao mesmo tempo que o milagre econômico gerava esse crescimento muito grande, é importante a gente mencionar, a oposição já apontava que esse crescimento era para poucos, né? Esse crescimento acabava privilegiando as elites empresariais do país. E a desigualdade no Brasil crescia muito. E não somente a desigualdade no Brasil, mas a própria dívida externa. Esse crescimento é feito muito à base de um endividamento gigante que o Brasil acaba tendo. Então, em 68, por exemplo, a dívida externa do Brasil era de 3,8 bilhões. Após o milagre econômico, em 1974, essa dívida externa chega a 17,2 bilhões, né? Ela aumenta num nível muito, muito grande. Então, é importante a gente perceber isso. O milagre econômico, ele tem altos índices de crescimento, muito acelerados, mas a desigualdade no Brasil é ampliada e a dívida externa também. Só que ali em 1973 ainda existia uma grande euforia, principalmente por parte do governo, a respeito dos resultados no campo econômico. Só que, como a gente vai ver, eles começam a se demonstrar muito frágeis no decorrer da transição democrática, né, da redemocratização. Outro aspecto importante é que, durante o governo Médici, a luta armada, basicamente, a experiência da luta armada no Brasil é derrotada. Ela não tem grandes conquistas, ela acaba gerando assim resultados muito negativos, e ela não resiste a esse confronto contra o Estado brasileiro e as Forças Armadas brasileiras. E por que isso é importante? Porque, com a derrota da luta armada, dentro dos setores de oposição e dentro dos setores de esquerda, tem início um processo de repensar como enfrentar o regime, como enfrentar a ditadura, já que a luta armada não foi exitosa e não estava se demonstrando um método eficaz. E existe o que muitos autores denominam uma reconversão democrática, principalmente das esquerdas socialistas, marxistas, leninistas, enfim, principalmente as esquerdas que estavam praticando a luta armada. Muitos desses ex-guerrilheiros começam a adotar, repensar os seus métodos e a adotar o que seria uma democracia, o seria os métodos da democracia liberal, ou seja, começam a imaginar a possibilidade de enfrentar o regime por dentro. E por que por dentro? E por que eu estou falando em métodos liberais? Porque uma das características da ditadura brasileira, que difere ela de várias outras, é que nós mantivemos partidos políticos e o parlamento funcionando, embora absolutamente vigiados, né? Foi com o ato institucional de número 2, em 1965 para 1966, a ditadura militar extinguiu todos os partidos políticos que existiam antes, a UDN, o PTB, o PSD, e criou a ARENA, né, Aliança Renovadora Nacional, partido de posição do governo, e o MDB, o Movimento Democrático Brasileiro, né, a gente viu que era o partido de oposição. Nós vivemos o período do bipartidarismo, e muitos desses ex-guerrilheiros, ou muitos dos membros mais radicais da oposição, que começam a ver que, olha, realmente está muito difícil enfrentar a ditadura de forma direta, num combate mais direto, eles começam a optar por entrar dentro das fileiras do MDB ou a apoiar o MDB a partir ali do início da década de 70, em meados da década de 70. E esse é um movimento muito interessante, porque primeiro existia esse apoio ao MDB e depois muitos desses grupos, principalmente, por exemplo, ou com a anistia, né, que tem muita gente de fora que foi exilada e começa a retornar ao país, ou mesmo pessoas que faziam parte ainda de sindicatos e tal, eles, embora não apoiassem diretamente o MDB, tivessem um apoio meio torto assim, com o fim do bipartidarismo, que foi em 79, e a reestruturação do pluripartidarismo, a fundação do PT e o retorno de Brizola para o Brasil, refundando o PDT, também vai abrigar muito mais dessa oposição mais à esquerda mesmo, à ditadura, né? Então, mas de qualquer forma, seja por meio do MDB, seja por meio depois do PT e do PDT, as esquerdas vão acabar adotando a democracia representativa liberal como um campo para enfrentar a ditadura. Eu estou falando isso em 1973, né? Então, esse movimento já começa ali. E em 1974, a gente tem a primeira grande vitória da oposição contra a ditadura. Isso meio que se torna um paradigma. Que vitória que eu estou falando? Em 1974, nós tivemos as eleições nacionais. Sim, nós tínhamos eleições com um calendário, inclusive, frequente e previsível, assim, no Brasil. Então, em 1972, tivemos eleições municipais, e em 1974, tivemos eleições nacionais. E nestas eleições nacionais, o governo permite que se use radiodifusão e também transmissão por televisão da propaganda eleitoral. E o MDB acaba fazendo um bom uso disso, ele consegue se comunicar melhor, principalmente por meio de televisão, com a população, e acima de tudo ele consegue surfar no que já começa a ser muito visível nos centros urbanos, que é o milagre econômico ampliou a desigualdade social no Brasil. E o MDB obtém vitórias muito grandes nesse pleito de 1974. Lembrando, não era possível eleger presidente, não era possível eleger governador, mas, e também prefeitos de várias capitais e cidades consideradas importantes, não era possível eleger. Todavia, possível eleger senador, deputados federais, deputados estaduais e vereadores. E nessas eleições, o MDB ele encontrou o seguinte quadro. No quadro geral, depois ele obtém uma grande vitória, mas antes disso, só para a gente ter a ideia do que o MDB estava enfrentando naquela época e como a arena era forte, né? Como esse investimento da própria ditadura na arena era gigantesco e era um monstro muito difícil de ser enfrentado. No quadro geral, após as eleições de 70 e 72, a Aliança Renovadora Nacional, a arena, ela tinha no país, antes das eleições de 74, 87,76% dos prefeitos, 83,25% dos vereadores, 59% dos 66 senadores, ou seja, algo em torno de 83%, 223% dos 310 deputados federais, ou seja, algo em torno de 72% dos deputados federais, 493% dos 701 deputados estaduais, ou seja, 70%. A Arena dominava praticamente todo o poder legislativo brasileiro, a não ser e além do executivo também. Então era um domínio muito grande. Esse domínio se dava principalmente no interior, no Brasil profundo. Até se dava também nos centros urbanos nessa época, em grandes capitais como São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, mas lá a resistência era um pouco maior. Só que no interior, o MDB tinha muita dificuldade de criar um diretório sequer, né? Então, se você mora numa cidadezinha no interior do Piauí, de Santa Catarina, de Mato Grosso, Amazonas, por aí vai. Muito provavelmente, se você buscar a história do MDB na sua cidade, você vai ver que talvez nem tinha um diretório do MDB na sua cidade. Então, esse domínio da arena se dava muito porque, né, o partido tinha uma capilarização eleitoral muito maior que do MDB, e o MDB só conseguia resistir um pouquinho justamente nas grandes capitais do país, né? Pois lá era a repressão, digamos assim. Existia, né? Vários dos parlamentares do MDB foram cassados ao longo dos anos. Isso era muito, muito comum mesmo, mas como eram cidades mais complexas e tal, era mais difícil criar uma resistência e digamos assim, um eleitorado mesmo, né, do MDB. Então, nas eleições de 74, as coisas mudam por quê? Das 22 cadeiras para o Senado que estavam em disputas, o MDB ganha 16. E as estatísticas apontam, né, que em 1970 o MDB tinha 29% dos deputados estaduais e 28% dos deputados federais. Com os resultados de 1974, o MDB passa a ter 42% dos deputados estaduais e 44% dos deputados federais. O MDB quase duplica sua representatividade política. Isso se dá por resultados muito bons do MDB nos principais centros urbanos do país, então em São Paulo, no Rio Grande do Sul, em Minas Gerais, o MDB cresce realmente muito e acaba se tornando uma frente, né, de oposição à ditadura robusta, assim, né? A Arena e o governo realmente não acreditavam nessa vitória do MDB, pois achava que o milagre econômico, né, os resultados do milagre econômico ainda fariam com que a ditadura obtivesse uma vitória cachapante, como teve antes, né? Antes dessas eleições de 74, muitos parlamentares do MDB achavam que deveriam até acabar com o partido, pois os resultados eram muito fracos. Só que justamente em 74, por uma série de fatores, principalmente o mais importante era o econômico, né? Pois por causa da desigualdade social crescente, o aumento da pobreza muito grande nos centros urbanos leva o eleitorado a votar no MDB. A repressão também foi muito grande durante o governo Médici, também levava o eleitorado a rejeitar a ditadura devido à tamanha repressão. E também, né, aliado a isso, essa possibilidade que o MDB teve de poder fazer uma campanha eleitoral mais robusta, porque pôde utilizar, por exemplo, o horário eleitoral na TV. E o MDB fez vários slogans. O Ulisses Guimarães, por exemplo, um grande líder do MDB, era muito criativo em fazer slogans e ter um contato, um vocabulário muito mais direto com a população. Então, citando aqui rapidamente, o Paulo Torres, ele foi um militar e político e foi candidato ao Senado pela Arena, no Rio de Janeiro, em 74. E ele já foi ex-governador do Rio de Janeiro, na época, né? E ele tem uma frase que é sensacional, que ele fala que a gente consegue entender bem como o governo e a Arena não estavam entendendo nada do que estava acontecendo no país. Palavras dele, durante a campanha eleitoral: eu apresentava gráficos e estatísticas na televisão, mostrando que em 63 havia tantos analfabetos, e que agora só existiam tantos. Falei das obras da Revolução, principalmente a da Ponte Rio-Niterói. Aí eles vinham e falavam que precisavam de tantas horas de trabalho para comprar um quilo de carne e que ponte não enche barriga. Então o Paulo Torres, ele demonstra assim como o MDB teve uma sacada muito melhor de campanha e como a situação econômica e social do país não favorecia a Arena. E isso gera também uma repercussão muito negativa pelo próprio Geisel. O Geisel começa a olhar a Arena de forma muito torta. Por mais que a gente fale, ele, né, é o presidente general da ditadura, da transição democrática, é um presidente que cutuca um pouco os Estados Unidos, bate um pouco de frente, tudo isso não, são características de fato do Geisel, mas que não devem ser utilizadas para renegar ou para diminuir o caráter autoritário do Geisel. O Geisel odiava parlamentares, o Geisel odiava qualquer resquício de democracia mesmo, ele era muito contra, ele achava que todo político era ladrão, e ele diz isso, na verdade, em entrevistas, e ele não gostava mesmo nem muito da Arena, né? Obviamente odiava o MDB, mas ele não acreditava nem muito na Arena. Então o Geisel começa a ter uma relação muito difícil com a Arena, e eu vou pedir para o Iclis colocar um trechinho aqui do comunicado que ele dá à população no final do ano de 1964, é a mensagem do governo, população em 1964. Vejam ali na fala dele como ele estava muito pé da vida com a Arena. Ressentimentos, e não há razão para cultivá-los, não me tolhem, nem sinto simples constrangimento que até seria compreensível ao registrar que o Movimento Democrático Brasileiro, partido da oposição, alcançou substancial avanço na autenticidade de sua crescida expressão política. Acresce mencionar, para melhor entendimento da realidade dos fatos, que a Arena aparentemente se beneficiou, e talvez mais correto seria dizer que se desgastou, com largo período de confortável, mas emolhente posição majoritária. As consequências estão agora à vista. Sirva isso de alerta. Com essa vitória que o MDB teve, nós temos que citar aqui rapidamente duas coisas. Com o MDB vencendo em 74, o governo começou a ficar preocupado com o que poderia ocorrer com essa transição democrática, né? Era inaceitável que a oposição conquistasse tantos postos. Então, em 1976, se cria a Lei Falcão. Lei Falcão por causa do ministro da Justiça, Armando Falcão. E essa nova lei, ela permitia que os candidatos fornecessem apenas os currículos e apresentassem as suas fotos no horário eleitoral. Ou seja, se no horário eleitoral de 74 existiam imagens audiovisuais, Ulisses Guimarães falando, e era algo muito mais próximo do que a gente tem hoje, né, como horário eleitoral, se colocou uma lei que simplesmente podia aparecer o currículo e as fotos no horário eleitoral. Por quê? Porque os políticos da arena não sabiam ainda utilizar recursos televisivos. E é importante também a gente entender que a ditadura está fazendo esse movimento porque a televisão já era um instrumento muito importante de fazer realmente política, embora a rádio ainda fosse o principal, né? Mas a televisão já estava conquistando seu espaço. Então, só um dado bem interessante é que em 62, no Brasil, nós tínhamos 76 milhões de habitantes para 1,2 milhões de televisores, o que dá algo de 1,5% de pessoas, digamos assim, né, com televisores em suas casas. Né? Normalmente, né, uma família tem só um televisor, mas acho que vocês conseguem entender mais ou menos a matemática que eu estou propondo. Em 74, 105 milhões de habitantes para 9 milhões de televisores, ou seja, 8,5% de pessoas com televisores, né? Era quase 6 vezes mais. Então, a televisão estava crescendo justamente como um grande instrumento para fazer marketing político. E o Armando Falcão, ele realmente estava apavorado com a possibilidade do MDB utilizar essas ferramentas. E uma reunião com o presidente da Arena, o Francilino Pereira, ele ressaltou a importância que o governo e o partido deveriam fazer das transmissões televisivas. Então, aspas para ele. A Arena é o partido do governo. O governo é o dono real da televisão e do rádio, que apenas dá em concessão a particulares. Os próprios jornais, com raríssimas exceções, dependem do governo para viver e sobreviver. É mister utilizar essas armas incríveis com inteligência e habilidade. Foi um erro permitir o uso da televisão e do rádio na campanha eleitoral de 74. Então a gente consegue ver que o Falcão realmente considerava que foi um erro crasso da ditadura permitir que o MDB utilizasse televisão em 74 e estava utilizando. Isso também é uma relação que a gente sempre tem que fazer. A Arena era principalmente constituída por grandes empresários e políticos que usualmente também detinham os meios de comunicação nos seus estados, nas suas cidades, e o que o Falcão está querendo falar é basicamente isso: olha, nós somos a elite política e econômica do país, nós temos os meios de comunicação, né, principalmente rádio e televisão, como ele fala, eram concessões diretas. A ditadura utilizou isso assim a torto direito. Quase todas essas concessões de rádio e de televisão foram dadas a pessoas muito próximas da ditadura, principalmente políticos da Arena e até alguns do MDB, sim, mas o MDB era uma posição concedida. Então, muitas vezes, políticos do MDB eram extremamente próximos também da ditadura, dos militares. Os membros mais radicalizados do MDB, ou que realmente se colocavam de frente à ditadura, normalmente estavam centrados assim nos grandes centros urbanos. E em 1967, nós temos assim, durante a transição democrática brasileira, o grande golpe da ditadura para mudar o ritmo do que estava ocorrendo. Então, se a Lei Falcão foi feita porque em 1976 nós tínhamos eleições municipais e a Arena não queria perder de novo, o governo não queria perder de novo, em 1977 nós temos o pacote de abril. Ao longo do mês de março de 1977, o governo Geisel queria, porque queria realizar uma série de reformas que estavam muito dentro do seu projeto de extensão, né? O projeto de extensão lento, gradual e seguro. E o que ocorre é que ele estava tendo já dificuldade com o parlamento, porque o parlamento já estava, o Congresso Nacional já tinha grandes representantes do MDB que conseguiam minar, né, muitas das propostas do governo, já era uma característica. Antes, a Arena, basicamente, o parlamento não existia, não existia resistência dentro do parlamento antes disso, né? Porque o governo e a Arena tratoravam todas as propostas, né? Passavam por cima mesmo, porque não tinha, né, uma frente muito grande no MDB. Mas depois de 74 começou a ter. E com o governo Geisel frustrado com as tentativas que ele estava tendo de implementar essas reformas, ele não consegue, não consegue, e no dia 1º de abril, o presidente fez o uso do ato institucional de número 5, o AI-5, e fechou o Congresso para reformas, e essas reformas ficaram conhecidas como o pacote de abril. As reformas decretavam que 1. O mandato dos presidentes da República passava a ser de 6 anos. 2. As emendas constitucionais apenas exigiam maioria simples para serem aprovadas, para facilitar que a Arena, né, justamente conseguisse aprovar medidas. 3. Todos os governos de Estado e 1/3 dos senadores seriam escolhidos indiretamente em 78 por colégios eleitorais estaduais, incluiriam os vereadores, ficando assim assegurado o controle da Arena. Esses senadores foram senadores chamados biônicos, ou seja, em 1974, com a vitória muito grande do MDB para a candidatura ao Senado, a ditadura começou a ficar com medo do que pode ocorrer em 78, capaz do MDB tomar a maioria justamente do Senado, que seria algo irreversível, porque a eleição para o Senado ocorre da mesma forma que ocorre hoje em dia. Em 74, apenas um senador foi eleito em cada estado, mas em 78 seriam 2 senadores que seriam eleitos, né? Então imagina o MDB ganhar, né, eleger 2 senadores em cada um dos estados. Então a ditadura criou esse artifício do senador biônico. Simplesmente um dos senadores seria indicado pela ditadura e obviamente seria, né, um senador arenista. 4. Os deputados federais teriam o seu número fixado à base da população e não do total de eleitores registrados. E por fim, o acesso dos candidatos ao rádio e à televisão ficaria rigorosamente limitado aos termos da Lei Falcão de 76. Então o Congresso, para todas essas medidas serem aprovadas, ele ficou fechado por 14 dias. Foi assim o maior exemplo de autoritarismo que o Brasil viveu desde a própria edição do AI-5 em 1968, né, em dezembro de 68. Foi a segunda vez que o Congresso Nacional foi fechado durante a ditadura e de uma forma, né, como não poderíamos adjetivar de outra forma, de um modo muito, muito autoritário mesmo. E por fim, nós vamos encaminhando para um tema que é muito interessante a gente discutir, porque aqui a gente está discutindo muito ainda por cima como ocorreu a redemocratização no Brasil. Mas é interessante a gente perceber que nesse período também, né, da redemocratização, foi um período de revitalização dos movimentos sociais. E nós tivemos várias formas de combate à ditadura que era por meio da base da sociedade mesmo. E é interessante que o Delfim Neto, o ministro da Economia e do Planejamento em vários governos da ditadura, ele deu a seguinte afirmação depois, né, que a transição democrática foi feita e tal, e ele disse: a oposição nem ajudou nem atrapalhou a abertura. A abertura foi uma decisão interna dos militares. É irrelevante a oposição. Quando ouço o nosso Franco Montoro dizer, Franco Montoro era um político do MDB, nós conquistamos a democracia, eu morro de dar risadas, porque não conquistaram coisa nenhuma. Então existe uma retórica muito dos próprios militares e de pessoas que apoiaram a ditadura de que a redemocratização foi basicamente um copia e cola do projeto de extensão do Geisel e do Golbery, mas não é verdade. A gente tem que diferenciar o que foi o projeto de extensão, a ideia de projeto de extensão dos militares e o processo de extensão, o processo de redemocratização em si. Porque a base da sociedade brasileira, a oposição, teve várias conquistas. Então, foi durante esse período que os movimentos sociais voltaram à ativa mesmo no Brasil, seja pelas comunidades eclesiais de base, as SEBs, seja por meio de sindicatos, movimento estudantil, movimento negro, movimento feminista, que teve uma participação muito importante na anistia em 1979. E sobre a anistia, eu sugiro vocês darem uma ouvida no podcast do episódio, no podcast do História FM sobre ditadura militar, do qual eu faço parte, e a colega Clarissa também, junto do ICLES, a gente debateu sobre a lei de anistia. Tivemos vários grupos profissionais liberais, como os jornalistas, por meio da Associação Brasileira de Imprensa, e os advogados, por meio da Ordem dos Advogados do Brasil, que também se opuseram contra a ditadura. E acho que o maior exemplo desse período são as greves do ABC, que ocorrem a partir de 1980 e vão indo, tem várias fases ao longo desse início da década de 80. Justamente acho que as greves do ABC e vários, né, essas, principalmente as SEBs e movimento estudantil e os sindicatos, né, como eu falei, das greves do ABC, eles têm uma importância muito grande para a gente colocar, para a gente entender melhor por que eu coloquei como tema desse episódio a ideia de se a redemocratização brasileira, uma democracia pelo povo ou para o povo. A ideia, então, de uma democracia feita pelo povo é justamente essas frentes de oposição que queriam mais participação direta nas decisões de governo, né? Então, enfrentaram a ditadura não por meio de frentes parlamentares como o MDB, mas por meio de frentes extra-parlamentares. Então, esses são bons exemplos. Eu vou colocar uma citação do Lula aqui, vou colocar um áudio do Lula falando durante as greves do ABC sobre a importância dos trabalhadores nesse combate à ditadura. Companheiros, depois de 2 dias de ausência, nós voltamos aqui. A diretoria do sindicato volta para assumir a greve que nós começamos no dia 13. Todos vocês sabem o que fazer amanhã de manhã. Todos vocês sabem o que fazer. Nós fizemos 10 dias consecutivos. 10 dias. Ninguém pode ter esquecido isso. Existe um trabalho a ser feito nos bairros, existe um trabalho a ser feito nos pontos de ônibus. E o que é mais importante, ninguém ia à porta da fábrica. Agora, é um pedido que eu faço. Não saiam em passeata. Não saiam em passeata. Saiam daqui direto para suas casas. Estamos entendidos? Então, por fim, as coisas realmente, a partir de 1979, começam a mudar bastante. Então, em 79, nós temos a lei da anistia, o fim do AI-5 e o fim do bipartidarismo. A gente retorna ao pluripartidarismo. Até alguns autores costumam colocar que nesse período nós teríamos vivenciado inclusive o fim da ditadura, o que eu não concordo de forma nenhuma, porque a gente ainda vai ter a Lei de Segurança Nacional e o governo Figueiredo inteiro, de 79 até 85. Então realmente ainda era um governo muito autoritário e de fato um governo ditatorial. Mas nós temos, né, novamente essa possibilidade de abertura. E com o fim do bipartidarismo, no ano de 1982, uma das grandes vitórias da oposição é que nós temos as primeiras eleições livres, digamos assim, para governo, para governador de estado, algo que não ocorria antigamente. E o PMDB agora, né, é importante a gente entender que de 79 termina a Arena e o MDB, são criados o PT, o PDT, o PTB volta à ativa, o Arena se torna o PDS, com o tempo nós vamos ter também o PFL, por aí vai uma série de partidos, né? Nós retornamos ao pluripartidarismo. Nas eleições de 82, Franco Montoro do PMDB ganha em São Paulo, Brizola do PDT ganha no Rio de Janeiro e Tancredo Neves do PMDB também ganha em Minas Gerais, ou seja, a oposição começa a ganhar postos importantes mesmo dentro de uma ditadura militar, finalmente tem postos executivos estaduais. Só que, ao mesmo tempo, também nós vivemos um período de crise da dívida externa brasileira. Como eu falei, o milagre econômico tem um preço. Não, o preço não foi só a desigualdade, como o crescimento da dívida externa brasileira muito grande. E a partir de 83, principalmente, o Brasil vai viver um período muito difícil, a inflação vai aumentar muito, a crise, a dívida externa começa a ser cobrada, né, pelos Estados Unidos e pelo FMI e por aí vai. E a sociedade brasileira vive um período de grandes tensões, nós temos manifestações populares muito grandes, inclusive em São Paulo a gente tem algo muito curioso. O Montoro toma posse em março de 1983 e logo em abril de 1983 os trabalhadores vão às ruas, eles quebram bancos, eles quebram supermercados, saqueiam supermercados, pedindo justamente por melhores condições de vida e de trabalho. E a repressão se dá mediante a polícia militar. E a polícia militar está ligada a quem? Ao governo Franco Montoro. Então é muito interessante como daí a gente começa a ter essas contradições entre a ideia de democracia pelo povo e a democracia para o povo. Quando eu digo pelo povo, eram esses trabalhadores de forma direta pedindo por meio de manifestações melhores condições de trabalho e de vida. Para o povo, é a democracia que é feita por meio dos representantes. Os representantes fazem a democracia para o povo. E o grande exemplo dessa democracia para o povo naquele momento era o Franco Montoro, né? Um representante da transição democrática estava tendo que reprimir trabalhadores, né? Estava tendo que não, né? Foi uma opção política dele ali no momento, mas isso gera uma série de tensões dentro mesmo da oposição. Então é muito interessante a gente ver isso, que mesmo dentro da oposição à ditadura militar nós tínhamos tensões, pois vão ter grupos da oposição que vão apoiar os trabalhadores revoltosos e vamos ter grupos da oposição que vão apoiar o governo Franco Montoro. Só que essa crise da dívida externa, obviamente, ela não afeta só os governos estaduais, como eu falei. Afeta também, mas principalmente vai afetar a legitimidade do governo de João Figueiredo, presidente da ditadura de 79 a 85. E justamente esse clima de tensão no Brasil vai gerar a oportunidade de nós termos o movimento das diretas já, que foram definidas pelo Figueiredo como justamente subversivas. E o movimento das diretas já, que eu imagino que todos conheçam, né, ele chegou a ter resultados muito grandes. Em 10 de abril, justamente, é um movimento que pedia por eleições diretas no Brasil, e no dia 10 de abril, na Candelária, no Rio de Janeiro, chegou a reunir 1 milhão de pessoas. No dia 16 de abril, em São Paulo, no Vale do Anhangabaú, reuniu 1,6 milhões de pessoas. Então, realmente, era muita gente. Foram as maiores manifestações da história do Brasil até aquela época. Só que esse objetivo era justamente pressionar o governo para que as eleições diretas para presidente voltassem a acontecer, e justamente a base legal para essas manifestações, as quais elas apoiavam, era a emenda Dante Oliveira, que justamente buscava estritamente isso, o retorno de eleições livres no Brasil. A emenda Dante Oliveira é derrotada no dia 25 de abril de 1984. Então, o movimento das diretas já não consegue obter, né, essa força, porque o Congresso ainda estava muito do lado do governo, do PDS na época. Então, por mais que as expectativas fossem grandes, o movimento da direita já foi derrotado nesse sentido, embora tenha deixado um legado, né, de luta democrática muito grande ao longo do tempo. E com a derrota das diretas já, uma outra alternativa que a oposição à ditadura militar encontrou foi justamente de apoiar a ideia de uma eleição, né, de uma eleição indireta para presidente. Então, em 1984, ocorre a disputa de Tancredo Neves por um lado e José Sarney como seu vice. É interessante que a oposição consegue cooptar até mesmo membros que apoiaram a ditadura. José Sarney foi presidente da Arena durante a ditadura, foi um defensor da ditadura até em última instância, até ele pular para o outro lado da oposição, que é o que eu vou explicar aqui. E ele foi governador indicado também no Maranhão pela ditadura. A carreira política dele cresce muito durante a ditadura. Mas é em 1984 que parte da base parlamentar, digamos, do governo ditatorial acaba apoiando Tancredo Neves e um grupo mais moderado do MDB. José Sarney acabou aceitando ser vice-presidente de Tancredo Neves, e essa chapa Tancredo-Sarney enfrentou a chapa de Paulo Salim Maluf, né, que era o grande representante da ditadura entre os civis. E nessa eleição entre Tancredo Neves e Maluf, em 1984, Tancredo Neves acaba ganhando, né, a eleição era indireta porque foi uma eleição feita pelo Congresso Nacional. Então tivemos a vitória de Tancredo Neves, e como todos sabemos, né, como desenrolar da história, Tancredo Neves acabou falecendo, né, antes de tomar posse ali em 1985. Então, embora a vitória dele tenha sido vista como uma grande conquista, né, da redemocratização, mesmo que de forma indireta, infelizmente ele acaba falecendo, e quem toma, né, a posse é José Sarney. Justamente por ele não ter um histórico de luta contra a ditadura, justamente pelo contrário, era um apoiador da ditadura, a posse de Sarney foi justamente um banho de água fria para todos os críticos da ditadura e oposicionistas à ditadura no Brasil na época. O governo Sarney foi muito conturbado devido a essas características. E por mais que ele tenha se filiado ao PMDB, né, tendo abandonado o PDS, ele sempre foi visto com um canto de olho por grande parte da população. E E por fim, o último aspecto que nós vamos abordar, que acho que é o fim, realmente o término da nossa redemocratização, é a Assembleia Nacional Constituinte e a edição da Constituição em 1988. Havia um grande debate a respeito de como essa Assembleia Constituinte deveria ser formada, se ela deveria ser congressual ou exclusiva. E o que seria uma Assembleia Congressual feita justamente formada pelos próprios congressistas, e uma Assembleia Exclusiva seria a ideia de eleger representantes justamente só para formarem a Assembleia Nacional, ou seja, qualquer pessoa poderia se candidatar, né, para fazer parte da Assembleia Nacional Constituinte. Todavia, ganhou a proposta de dela ser congressual. Então, a nossa Constituição foi debatida e foi formada exclusivamente pelos congressistas, né, as pessoas que foram eleitas pelo Senado e para deputados federais naquele período, né, foi realizada pelo Congresso Nacional. Algo muito interessante da gente entender é que, como estávamos num clima democrático muito grande, a vitória do MDB em 85 tinha chamado tanta atenção e o Sarney tem bons resultados na economia no início, as últimas eleições que tivemos para o Congresso antes da Constituinte foi em 86, o PMDB teve uma grande vitória nessas eleições, pelo clima democrático da época favorável ao MDB e pelos bons resultados econômicos que o início do governo Sarney tem. Então o MDB elege quase todos os governadores estaduais e elege boa parte, tem uma maioria absurda no Congresso. Então a nossa Constituição, como ela foi feita de forma congressual, ela tem uma base, digamos assim, que é boa parte do PMDB daquela época. E, então é importante a gente entender isso, né? O PMDB desse período ali, de meados da década de 80, é que dá muito a tônica da Constituição que nós temos hoje em dia. Só que apesar de congressual, a Assembleia Nacional Constituinte também deu a possibilidade de emendas populares serem entregues, ou seja, emendas, artigos e propostas para melhorar a Constituição brasileira. Então, em julho de 87, por exemplo, a CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, promoveu a entrega de 1,7 milhões de assinaturas relativas a 4 emendas populares defendidas pela entidade, e isso totalizou 125 mil folhas de papéis foram assinadas, né, e entregues no saguão do Congresso para Ulisses Guimarães, para o Mário Covas e para o Luiz Henrique, ou seja, né, esses números eram muito grandes. E no total, no número de emendas populares que ocorreram, 288 entidades diferentes apresentaram 122 emendas populares que angariaram um total de 12 milhões 277 mil assinaturas. Considerando que cada eleitor pode subscrever até 3 emendas, a estimativa é que de 6 a 18% dos eleitores da época assinaram alguma emenda e participaram de alguma forma, propuseram alguma medida para a Constituinte. Então a Constituinte, por mais que ela tenha sido congressual, ela também teve muita participação popular. E eu vou fechar aqui essa parte com uma fala do Ulisses, né? Quando a Assembleia, ele foi o grande relator da Constituinte, e ele deu um discurso histórico, né, quando a Constituição foi editada, e ficou assim para os anais dos grandes discursos da história do Brasil, da história democrática do Brasil, porque ele faz uma defesa muito grande da democracia brasileira nesse momento. Então é importante também, antes da gente ouvir a fala do Ulisses, registrar que a nossa Constituição ela garantiu direitos históricos que antes nós nunca tivemos, como direito à educação, saúde, alimentação, segurança, previdência, assistência social, como direitos de todos e dever do Estado, ou seja, obrigação do Estado prover. A defesa também de determinados de grupos e setores da sociedade, como os indígenas, que não eram defendidos da forma como passaram a ser defendidos pela Constituição, idosos, crianças, adolescentes, e nós temos penalidades também relativamente rigorosas comparado com a justiça internacional relativas à discriminação contra mulheres e negros, né? Nós temos leis que coíbem esses tipos de atos. Então, vou deixar para vocês, como forma de encerramento, essa fala, esse discurso histórico do Ulisses Guimarães. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Conhecemos. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Conhecemos o caminho maldito. Rasgar a Constituição. Trancar as portas do parlamento. Garrotear a liberdade. Mandar os patriotas para a cadeia, o exílio e o cemitério. Quando, após tantos anos de lutas e sacrifícios, promulgamos o Estatuto do Homem, da Liberdade e da democracia, bradamos por imposição de sua honra. Temos ódio à ditadura, ódio e nojo. Amaldiçoamos a tirania, onde quer que ela desgrace homens e nações, principalmente na América Latina. Então, pessoal, muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência. Encerramos assim esse primeiro episódio do Estação Brasil. Espero que vocês tenham gostado e, por favor, enviem os seus comentários e sugestões para nós. Estamos disponíveis tanto no Instagram como no Twitter. Em ambos os endereços, o nosso arroba é @EstaçãoBrasilFM. Também você pode entrar em contato com a gente por meio do nosso e-mail, que é estaçãobrasilfm@gmail.com. Caso tenha gostado do conteúdo e queira nos ajudar a elaborar mais episódios como este, nos ajude dando a sua contribuição no nosso Apoia-se, por meio do link apoia.se/obrigahistoria. Sendo assim, aguardamos sua próxima visita à Estação Brasil. Agradecemos muito, um abraço e até mais. Tchau, tchau. A campanha do Leitura Obriga História, além de financiar o canal no YouTube, mantém esse e diversos outros podcasts de história no ar. A partir de R$2 por mês, você financia todos eles e a partir de R$5, você pode ouvir a maioria deles com antecedência. Então acesse apoia.se/obrigahistoria e colabore para manter todas essas iniciativas educacionais gratuitas no ar.